Declaro aberta a sessão ordinária, dia 16 de março de 2010. Solicito o vereador Mac para fazer a leitura do texto bíblico. Não vai contestar o texto aqui, não. Viu? É, não vai contestar, né? Ele estava assim, ó. A gente tinha uma parte na hora do texto. Presta atenção nesse texto. Você não. Uma palavra branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência. A boca dos imbecis transborda loucura. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. A língua sã é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. Provérbios 15, 1 e 4. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 9 de 3 de 2010. Ata número 6. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. Sexta sessão plenária ao nono dia do mês de março de 2010, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João de Valramone, presidente; Olga Stoski, primeira secretária; Antônio Adir de Lara; Anjo Américo Branco Chemin; Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Burjans de Jesus; Fabrício Duarte Lopes; Adelir Castilho Mandando e o seu Agostinho Bassano, segundo secretário. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão, e o vereador Aguinaldo solicitou a sua dispensa, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente solicitou a leitura do expediente de mesa, que teve como matéria do executivo projeto de lei ordinário número 3/2010, que abre crédito adicional para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Projeto de lei complementar número 1/2010, que altera a tabela da lei complementar 008/2009 de 21 de 12 de 2009, matéria do legislativo indicações. Número 2/2010 do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, número 3/2010, número 4/2010 do vereador Fabrício Duarte Lóvico, requerimentos número 61/2010 do vereador João de Val Aramone, 62/2010 do vereador Antônio Adir de Lara, número 63/64/2010 do vereador Anjo Américo Branco Chemin Meco. O senhor presidente negou o pedido de urgência do projeto de lei número 1/2010, em conformidade com o parágrafo 4 do artigo 67 do regimento interno, deferiu os requerimentos, as indicações e encaminhou os projetos para as comissões, o seu parecer, e passou a presidência à vereadora Olga Stoski para que presidisse a sessão especial em homenagem ao Dia da Mulher. Anunciou-se o expediente plenário, que foi utilizado para a sessão especial de homenagem às mulheres, na ordem do dia. Não houve matérias a serem deliberadas, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, do qual ninguém fez uso. O senhor presidente encerrou a sessão às 8 horas e 33 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 9 de março de 2010. João de Valramon, presidente. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 7/2010 altera a dispositivo da Lei número 1499/2008, que trata da Política Municipal do Meio Ambiente. Matéria do Legislativo, indicações. Número 5/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani Carijó, sugerindo ao Executivo Municipal estudo para viabilizar a implantação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, como índice oficial do município, revogando-se a Lei 1064/2002, que instituiu o índice geral de preços do mercado IGPM como índice para a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, visto que o INPC é mais utilizado no país como base para reajuste e o IGPM é um índice que não alcança a inflação e, antes disso, vem causando percas ao funcionário público. Requerimentos. Número 65/2010 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio ofício a Brasil Telecom, solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão localizado em frente a Coamo, na rua Oreste Ferreira, 147, pois como se está na época da colheita, os agricultores e motoristas necessitam muito do mesmo. Também solicita-se o conserto do orelhão situado no conjunto Nossa Senhora da Glória, atrás da Coamo, na rua Pinheirais. Número 66/2010 do vereador João de Val Aramone, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo no bueiro da localidade de Faxinal Miranda, na propriedade do senhor Hamilton Antunes da Costa. Número 67/2010 do vereador Aguinaldo Ângela Américo Branco-Chemin Meco, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando o término da construção da ponte da localidade do Serra do Ouro, próxima à fazenda do senhor Crevinho, beneficiando inúmeras famílias, tais como Casimiro Gilson e Sadi, Eu Matos e José Edir Cordeiro. Ressaltamos que as vigas já estão no local, bem como 14 pranchas, restando pouco para o término da obra. Número 68/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim Meco, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na Vila Planalto, na rua Orestes Ferreira, tendo início o calçamento da Coamo e término conjunto Padre Mioto, atendendo assim pedido do senhor Gelson Miluski. Moções. Número 2/2010, dos vereadores Aguinaldo Bujante de Jesus, Dirceu Agostinho Bassani e João de Val Aramone. Moção de aplauso ao soldado Aldinei da Silva, policial militar, instrutor do programa educacional de resistência às drogas e à violência PROERD, pelo brilhante trabalho desempenhando com as crianças, transmitindo mensagem de valorização à vida e da importância de manter-se longe das drogas. Correspondência recebida do Hospital São Vicente de Paulo, ofício 019/2010, encaminhando relatório da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar relativo ao mês de fevereiro de 2010, relatório das metas realizadas em 2009, metas para o exercício de 2010. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. 1/2010, município UFPR, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, comunicando informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Teto de Financeiro de Vigilância em Saúde. 09/2009, municipal UFR, no valor de R$ 142,63. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Teto Financeiro Vigilância em Saúde. 07/2009, municipal UFR, no valor de R$ 142,63. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Saúde da Família 01/2010, Municipal UFPR, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 08/2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 142,63. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros ao município através do Programa Pagamento de Saúde Bucal 01/2010, Municipal UFR, no valor de R$ 17.200. do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recurso financeiro para o município através do Programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 10 de 2009, Municipal UFRPR, no valor de R$ 142,63. Matéria do Olímpio. Devido aos requerimentos e indicações apresentados, encaminho o projeto de lei para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Concedido, senhor. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu até numa sessões anteriores, qual foi como foi falado, foi comentado sobre o Comutran, e esse ano nós tivemos uma reunião, até inclusive para falar até sobre o assunto do projeto do vereador Aguinaldo, qual vai ser já. Até já está marcada a audiência pública, dia 25, sobre o fumo, sobre a long neck e sobre os veículos pesados na cidade. Aí foi comentado com as pessoas que fazem parte do Comutran, e claro que vão fazer parte dessa audiência pública, como demais segmentos da sociedade. E até, eu queria até passar algumas coisas que foi comentado, até decidido, que agora vai ser passado para o Executivo, para tomar providência. Foi solicitado até um ofício para o prédio, o síndico do prédio, qual o vereador Fabrício mora, para tomar providência sobre aquela calçada da garagem, qual é um degrau meio alto, altura da faixa amarela, o qual dificulta a saída da garagem do prédio, impossibilitando os veículos de pararem, de estacionarem entre a garagem e a esquina. Algumas ruas, até um estudo para ser mão única, principalmente aqui do Colégio São Bento e na Unicentro também, por causa do embarque e desembarque de alunos. E notificar também os mercados, a partir do momento que for feita a sinalização da Conselheira Zacarias, descendo, e lá na Caíto também, que seria a saída da cidade. Então, o Comutran, só queria deixar até esclarecido que o Comutran participou dessa reunião, e agora só falta mais é o Executivo participar também, ou o prefeito acatar, ou até mesmo continuar como está. Há, inclusive, também as balizas dos exames práticos do DETRAN, que está sendo feito do lado do fórum, o qual foi solicitado que passe para Caetano Munhoz da Rocha, só que não pode ser já, de imediato, por causa que foi a Caixa Econômica que tem que liberar a obra, o qual já está concluída, foi feito o asfalto, a emenda do Ricardo Barros, deputado. E já somente após a Caixa Econômica liberar, aí sim, aí fica do município podendo ou não o prefeito liberar para que seja transferido lá para Caetano Munhoz da Rocha e liberar ali do lado fora. Até que o DETRAN ou as autoescolas façam a sua própria pista. Eu até tive fazendo uma visita, qual o vereador Edilson já tinha até feito uma reunião lá no, na Vila do Portão, o qual preocupação que teve alguns tempos atrás, quando um ônibus em má condição, em péssima condição, saía aqui do Portão, na Vila do Portão, para ser bem exato, atrás da Martins Pneus, e ia até no Arroio Grande, lotado de criança, totalmente sem freio. Aí foi feita a apreensão, a polícia fez a apreensão, trocaram o ônibus, até melhorou. Há um mês atrás, é um outro ônibus que está fazendo esse em péssimas condições. Inclusive, até teve um acidente, até, se eu não me engano, não sei bem certo, isso foi mais um comentário, mas diz que aconteceu mesmo. Ele bateu, esse mesmo ônibus bateu numa menina, lá em frente ao colégio. E até eu queria, até sugerir, até vou pedir para que a casa mesmo faça um ofício solicitando, principalmente no interior, nas escolas do interior, para que esses ônibus, quando eles chegam, que eles já se coloquem numa linha ou até numa posição que fique já saindo do colégio. Não que tenha que manobrar. Porque lá no Colégio Sagrada Família, eles param todos de frente com o muro da escola, ou a cerca da escola. E quando, a partir do momento que as crianças embarcam, que eles manobram para sair. Então até fica, corre até o risco de uma ré ou coisa assim. Enquanto que eles chegam, eles podem fazer a manobra e saindo até de frente. Até solicito que seja feito algum ofício para a cooperativa, que ela oriente os diretores, os responsáveis pelas escolas, para que evitem esse, até inclusive no São João da Colina. São João da Colina também há esse problema. Eu tive alguns dias atrás lá na Barra Bonita. E fui para a Barra Bonita pensando até que ia encontrar algumas mudanças na saúde, principalmente. Porque há um comentário que as agentes de saúde lá da Barra Bonita não estão fazendo um bom trabalho. O bom trabalho seria o quê? Visitas. Não está acontecendo na Barra Bonita. De vez em quando elas vão, eu quero dizer, as agentes de saúde. Não estou dizendo é uma ou é outra. As agentes de saúde, lá da Barra Bonita. Somente a assinatura. Aí eu tive com o carro da Câmara, até por sinal, com o motorista da Câmara, que nós fomos ver uma ponte também lá no Rio Liso, que o secretário, ou melhor, desculpa, o chefe de gabinete me disse que já estava sendo recuperada a ponte, já estava sendo feita a ponte pelo município, o qual eu tenho foto aqui, que não, foi feito sim uma pinguela. Uma pinguela com as pessoas lá, a família Xeliga. A família Xeliga que fez, e até por sinal ficou muito bem feita. E não teve foguetório. Não soltaram foguete e nada. Várias vezes, por diversas vezes, fui atrás, procurei o chefe de gabinete, Geninho, que me garantiu que estava sendo feita essa ponte. Mas está aqui, nós tiramos foto. Não, nem iniciado não foi. Essa é aquela ponte que fizeram com 8 dias caiu novamente? E as crianças, mais de 25 crianças, não estão vindo para Barra Bonita na aula. Isto este ano. E não era só por causa da ponte, que agora tem uma pinguela. Tem uma pinguela, mas não é só por causa da ponte, é por causa das estradas. Impraticáveis. Chegamos porque nós fomos com o gol. E sinceridade, judiação. Nós fomos muito devagar. E como nós tínhamos tempo para ir e voltar, não estragou o carro. Mas um carro que faz diariamente, ou 3 vezes por dia, porque são 3 períodos, não aguenta. Não aguenta de jeito nenhum. Falaram que o presidente da cooperativa foi conversar, foi perguntar o porquê que não estava sendo feito esse transporte dos alunos. Não tem condição. Não existe condição ali para o Rio Liso, mas tem o Esteira. Tem o Esteira que começou aqui na Barra Bonita, está indo. Está fazendo um bom trabalho. O maquinista está sendo coerente. Infelizmente, alguns fazendeiros não aceitam de jeito nenhum que seja feito um trabalho bem mais caprichado. Muito mato, muito pasto em volta da estrada. Está um carreiro. E Deus o livre se encostar na estrada, na cerca. Nossa, o fazendeiro é perigoso até dar um corridão do maquinista. Mas ele está fazendo o que pode e o que não pode até. Alguns fazendeiros para frente, não. Até disseram que se tocar de arrebentar... Nós estivemos visitando, até com o Edilson, motorista da Câmara, estivemos conversando com alguns fazendeiros lá, proprietários de terreno, e disseram que se dependesse de arrebentar a cerca, eles iam arrumar. Que podia fazer o que fosse preciso. Eu quero ver se eu volto essa semana lá, para ver até onde já foi a máquina, o Esteira, até onde ele já alcançou. O comentário do maquinista é que é para ir até a ponte, achar um jeito de passar o rio e continuar. Pelo menos, se puder, até o Vorá de Baixo. Aí sim, apesar da sem a ponte, mas acredito que as pessoas dali consigam ir, ou as crianças consigam ir para a aula. Você é uma parte, vereador? Faz favor, vereador. Vereador Meco, importante o seu pronunciamento, suas colocações. Vossa Excelência está desenvolvendo bem o papel que é do vereador. Eu acho que essa é a verdadeira função. É fazendo esses comentários, essas críticas construtivas e alertando onde que o executivo, às vezes, está acontecendo coisas que às vezes não tem conhecimento, mas daí a partir desse momento estão com conhecimento. Nessa questão de melhoria de estradas, sempre houve esses problemas gravíssimos no nosso município de proprietários que não querem que... Ele gosta de ter estrada, mas tem determinados proprietários que não querem que na dele mexa. Pimenta nos olhos dos outros é bom, mas na dele não. Então eu acho que tem lei municipal, inclusive eu fiz uma emenda, na época, isso foi em 90 e poucos, e que a prefeitura tem o poder de agir dentro da lei. É 6 metros à esquerda do centro do leito da estrada e 6 metros à direita. E se precisar esteira de água para a estrada, pode usar um espaço maior. Portanto, eu acho importante o seu pronunciamento e eu acho que tem horas que tem certo importante ter uma atitude mais drástica. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Crejó. Até eu queria... Eu até fugi um pouco da minha fala, que o início até é o motivo maior que eu fui. Até nós fomos até a Barra Bonita, seria mais por causa da saúde. Porque o carro da saúde não estava mais lá. Mas agora, pelo que foi relatado, ele vai ficar um motorista da prefeitura, vai ficar uma semana lá, volta, vai outro. Até a princípio o carro ficaria aqui e qualquer emergência ligaria para Pitanga ia buscar. buscar o certo defunto lá, porque para sair daqui para ir buscar, é só para buscar, sim. Mas não, mas agora o comentário é que realmente o carro vai ficar lá, até agradeci até o chefe de gabinete quando trouxe essa informação, que o carro vai ficar lá na Barra Bonita. E está sendo reformado aquele Gol, o qual diz que partiu no meio, mas está sendo reformado e vai voltar para a Barra Bonita. Mas não foi só por isso também. Nós fomos lá porque o correio da Barra Bonita estava fechado. Ou abria só algumas vezes, à noite. E eu fui lá para dar uma olhada, realmente estava fechado. O correio não estava aberto. E hoje, por sinal, está fechado também. Talvez abriu agora à noite. Mas normalmente está fechado. Tivemos em contato com o secretário, o qual falou com o prefeito, e ele precisa de um abaixo-assinado, ou até mesmo de uma denúncia. Eu vou fazer essa denúncia por escrito, e vou encaminhar até o prefeito, para ver se ele vai tomar uma atitude para mudar, ou fazer com que esse correio fique aberto. Eu, voltando até na saúde, eu tive lá no posto de saúde, o qual em conversa com a enfermeira Rafaela, parece, se não me engano, e ela disse que o Valdomiro, o secretário, falou para ela que nem assinatura não precisava pegar. Mas é mentira. Isso o secretário mesmo disse que não. Que realmente tem que ser pego. Inclusive, ela falou mais. Ela me disse que por que fazer ata? Se fizer a ata do que está acontecendo nesta casa, a outra pessoa lá da frente vai saber do problema da outra que passou. Então, por isso que eles não estão fazendo a ata. E o relatório? De que maneira que é feito um levantamento das pessoas que realmente precisam desse trabalho? Qual é o objetivo das agentes de saúde? O que que as agentes de saúde estão fazendo lá na Barra Bonita? Recebendo? Somente recebendo? Porque tem casas que um mês, dois meses, três meses nem passaram, nem para pegar assinatura. Aí eu conversei, depois no retorno, comentei sobre esse caso, o qual conversei com o secretário aqui, no Centro Cultural, quando fomos convidados naquela semana anterior, que tinha uma palestra do Flores, para o funcionalismo público, no qual o vereador Adir foi, eu fui também. Aí o secretário disse que até agradeceu por eu ter comunicado o problema que está na Barra Bonita. Eu achei que seria resolvido alguma coisa. Inclusive, hoje conversei com o Dair, que é o responsável pelo transporte, que está atendendo bem as pessoas lá da Barra Bonita, até quero parabenizar o trabalho dele, e disse que foram para a Barra Bonita. Só que a conversa das pessoas da Barra Bonita, depois dessa visita, disse que não mudou nada. Diz que simplesmente o secretário chegou lá, entregou alguns remédios e veio embora. Não mudou nada. O médico, aquele médico, Dr. Hélio Magno, aquele, o qual nós denunciamos que ele, quando ia para a Barra Bonita, chegava 8h30 e 9h15, 9h20, estava indo embora. Só que atendia 40, 50 pessoas, 30 pessoas. Um atendimento ótimo. A receita mesma, para todo mundo. Não mudou nada. Está a mesma coisa. Inclusive, nessa semana, foi fornecido algum remédio vencido do ano passado. lá no posto da Barra Bonita. Eu falo tudo isso porque... Permita, Fernando. Faz favor, Fernando. Parabéns pela sua visita e gostaria que a casa também, através do seu pronunciamento, fosse oficializado o Conselho Municipal de Saúde sobre esse ocorrido. Obrigado, vereador. Vereador Adir. É realmente... Nós vamos ter que tomar atitude também. Não é só por causa dos bancos que não estão atendendo direito. Nós temos que tomar atitude também sobre esse, porque a Barra Bonita, infelizmente, está numa situação, por ser longe, carente. Faz favor, velho. Essa denúncia que a Vossa Excelência está fazendo, que tem remédio no posto de saúde vencido. Então, vejam bem, eu como membro da Comissão de Saúde, vereador Fabrício, vereadora Olga, que está presente hoje. Somos três da Comissão de Saúde, vereador Fabrício e o presidente. Se tem remédio sobrando lá, que venceu, que tinha, vejam bem, eu, no meu juízo de valor, levaram uma quantia de remédio. Não usaram tudo e foi deixando. Faltou um remanejamento com a Secretaria de Saúde. De repente, aqui esse remédio, que não sei que remédio, não sei se Vossa Excelência pode dizer que tipo de remédio que sobrou lá. Não, não posso dizer. Esse remédio, de repente, aqui faltou, lá sobrou. Quer dizer, levaram aquela quantia a mais. Pode acontecer isso. É uma razão que eu acho que pode ter acontecido. Quer dizer que faltou aquele contato de ver o remédio que sobrou lá, deve ter voltado para cá antes de vencer e distribuído aqui. De repente, aconteceu isso. Mas nós vamos ter que averiguar a questão da Comissão de Saúde. Faz favor. Permito uma parte. Em questão sobre isso, vereador Carijó e vereador Meco. Eu, como sou responsável da farmácia do Hospital São Vicente, então, normalmente, quando acontece essas até tanto o hospital com o posto de saúde, isso já vem de anos, não é agora, não, sempre é feito assim. Quando acontece casos que, vamos supor, o medicamento vai ser vencido daqui... 2 meses, tem uma quantidade grande no posto de saúde, sabe? Então, porque como agora é feito naquele do pregão, o pregão eletrônico, você compra uma quantidade maior e normalmente, só explicar uma coisa para os novos vereadores, porque normalmente, quando muda de médico, porque determinado médico, ele usa aquele determinado medicamento, né? Então, é pedido, vamos citar agora, teve agora o doutor Arnaldo, estava aqui em Pitanga e teve que ir embora, passou no concurso da agora eu não recordo, não sei se é da Marinha ou do Exército, da onde que ele foi. Então, como ele usa certos medicamentos, ele pede uma quantidade, ele fala, não, eu uso normalmente esse tipo de medicamento. Então, o que é feito? É passado, é feito um pedido maior, porque como é pregão, você tem que pedir com antecedência, né, ali para ter esse medicamento. Às vezes acontece, sobra. E esses medicamentos normalmente é mandado até o Hospital São Vicente. Nós do hospital, eu sou farmacêutico responsável pela farmácia do hospital, às vezes a gente recebe uma quantidade maior. Nós passamos também para o Hospital do Turvo, para o hospital de Guarapuava, e assim vem também, do Turvo, vem de Guarapuava, vem de todos os hospitais, a gente faz um remanejamento dos medicamentos que sobra. Na verdade, é uma doação que é feita para determinados hospitais, tanto às vezes até o hospital mesmo, quando tem uma quantidade também, lá é feita a compra através de pregão eletrônico. Nós também, às vezes, tem medicamento que sobra, nós ligamos até o posto de saúde, né? E comunicamos, ó, nós temos uma sobra aqui, vai vencer durante daqui dois meses, vocês precisam de uma cefalosporina. Não, então nós vamos encaminhar até o posto para eles passarem para aquelas determinadas pessoas para fazer isso aí. Então, às vezes acontece essas determinadas coisas assim dentro dos postos de saúde. Obrigado, vereador Fabrício. Eu até queria até agradecer a explicação do vereador, só que, vereador, eu queria até falar também que eu perguntei, antes até de que isso aconteceu ontem, esse remédio vencido, o qual foi entregue para essa pessoa. E eu perguntei na semana passada, quando nós fomos fazer essa visita, como que funcionava, como que estava, como que a parte de remédio, se não estava faltando. Aí até, por sinal, a enfermeira, essa mesma enfermeira, Rafaela, ela disse que estava normal, que o básico não precisava mexer não, estava tranquilo, que o que precisava lá, para o Posto Saúde da Barra Bonito, estava normal. Então, eu até achei estranho, porque deve ter um levantamento pela quantidade, pelo que ela disse, não seria tanto para chegar a ficar de 2009, ou melhor, de 2009, no final de 2009 para cá. Então, isso venceu em 2009, não que seria. Mas, eu, até quando eu fiz uma denúncia do enfermeiro Robson o ano passado, o ano, melhor, no mandato passado, até do atendimento dele, o qual ele cobrava R$25 para uma consulta, não atendia, dizia que os velhos, as pessoas de mais de 60, 65 anos, não precisavam de remédio, que era jogar dinheiro fora. Foi feita essa denúncia, mas essa enfermeira que está lá agora, o atendimento dela também não está sendo pelo que realmente precisa, pelo que realmente o povo da Barra Bonita precisa. Inclusive, até teve um comentário que ela atendeu no horário de serviço sintoma de álcool. É uma denúncia. É uma denúncia grave isso. Inclusive na hora que ela estava dando pontos no dedo do senhor André Weib. Pessoas ali da Barra Bonita viram isso. Sentiram isso. Inclusive hoje, ela não estava na Barra Bonita. Estava em Roncador. Só tinha uma... Reinauer, parece que fica e atende lá. E daí? Dá para dizer por que será que acabou com o gol da Barra Bonita? Se o atendimento no posto de saúde não está sendo um atendimento próprio, é natural que as pessoas querem vir, precisam, necessitam de fazer 2, 3 viagens por dia aqui para Pitanga, principalmente com chuva. E daí encontro uma estrada assim, e essa que vai para Mato Rico. Bato Rio, é estrada grande. Desse jeito. O qual eu fiz na sessão passada, eu fiz um requerimento solicitando que fosse, porque aqui passa ônibus, passa caminhão, carregado, é estrada grande. É estrada que liga dois municípios. E está assim, no nosso município. Então houve uma certa preocupação nossa quando nós passamos para o executivo isso. Isso foi na semana passada, no qual foi feita a homenagem às mulheres. Esse requerimento foi, só que até agora não foi feito nada. Nada. Nada para melhorar, nada para tampar este buraco. E a saúde. E tem mais o dentista. Mudou. O dentista na Barra Bonita ficou para quinta e sexta-feira. Nós fomos numa quinta-feira. O dentista não foi. Tudo bem se tem algum problema, se ele tem. Mas e as pessoas que estão marcadas? Foi agendado, foi dito que na quinta-feira seria atendimento dentário. Teria o atendimento. E a dificuldade lá, por causa das estradas, é grande. Chegaram lá, esperaram, o dentista não foi. E o pior é que eu cheguei no posto de saúde, eles disseram que ele tinha ido. E as pessoas que foram, perderam a viagem. E ele não foi. Então eu peço, mais uma vez, que o secretário de saúde, Valdomiro, olha um pouquinho mais pela Barra Bonita. Olha um pouquinho mais, é distante. A necessidade é grande. Inclusive, até agora, esses dias, à noite, teve uma briga, tiro, entraram no colégio, ou melhor, dentro do pátio do colégio, fizeram um tedel. Graças a Deus não estragaram mais coisa. Até inclusive estão entrando na casa do Vicente Zubate lá, a casa está abandonada, quebraram, arrebentaram porta e tudo. Se não for tomar uma atitude, eu desmanchar a porta ou pôr alguém lá, vai ficar um lugar simplesmente para acolher bandido. Alguma providência alguém vai ter que tomar. Até por sinal, já pedi para o Tenente Cubas que vá pelo menos duas ou três vezes por mês a viatura para Barra Bonita para fazer uma visita para ver se intimida um pouco essas pessoas. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Qual se diz o senhor? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, também hoje faço uso da palavra também para encaminhar a família Ribeiro Portugal pelo passamento da senhora Adelaide Portugal, conhecida como a Dona Nena, a esposa do ex-prefeito, também em memória do seu Dirceu Portugal, a tia também do nosso ex-presidente dessa Câmara, seu João Flávio Ribeiro Wolff, que hoje aconteceu hoje às 16 horas em Curitiba. Daí vai ser velada hoje, o corpo vai estar na capela mortuária a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, ou às 23 horas que vai chegar o corpo hoje na capela mortuária. E também, faz dias já a gente passando à Praça do Redondo ali, a gente vendo várias pessoas fazendo a sua caminhada, seu Cooper, e também eu não sei, isso é uma ideia ao executivo, uma ideia de trocar, vereador Meco, com o Mutran, ver se tem essa possibilidade, isso é uma indicação também para o executivo, que ali na Praça do Redondo, que faça, vamos dizer assim, que coloque uns cones no porque tem muita gente que anda, tem na praça, né, na calçada da praça, e em volta no asfalto. Né. Então, para pôr uns cones para os carros cuidar um pouquinho, porque às vezes tem carro que anda meio correndo, com velocidade maior ali. Então, para naquele espaço ali da praça, colocar uns cones, alguma coisa, a gente dá uma ideia, alguma coisa que aconteça ali. Isso também cabe, acho que é o Comutran, para nós, para estudar essa possibilidade ali, para os pedestres estar com maior, ter uma segurança maior na praça ali. Permite, vereador. Toda, vereador. Eu só quero registrar que, em sessões anteriores, eu já fiz um requerimento, porque eu moro perto ali, uhum, e sei dessa dificuldade, do risco de que, infelizmente, alguns motoristas abusam da velocidade naquele local. Então, é um local realmente de risco, e onde, naquele requerimento, eu também solicitava que tivesse essa sinalização para a segurança do pessoal. Obrigado. Que bom, vereador. Essa eu não tinha percebido, mas boa ideia. Isso aí foi também para a gente trocar esse tipo de ideia, até no dia da audiência pública, para nós termos essa... que as pessoas tenham uma maior tranquilidade para a sua caminhada ali. E também hoje, a gente vendo, discutindo hoje sobre, tem aí Pitanga estreia também, falando um pouquinho de futebol, no dia 21/3 aqui, a Taça Paraná, que vai ser no Estádio Alto da Colina, no dia 21/3, às 16 horas, o Pitanga estreia na Taça Paraná, aqui está o vereador Edilson Vasque, quanto honra teve de jogar nesse time, foi campeão em 94, né, vereador? Então, hoje a gente também peço ao público que prestigie ao Pitanga e Luanda, no dia 21/3, às 16 horas, no Estádio Alto da Colina. E hoje também, com conversa com o secretário Joel de Oliveira, de esporte, e fui até o estádio também, com ele, com o secretário, eu vi que realmente ele se preocupou com o estádio, e lá arrumou o estádio. Hoje eu digo que o estádio está em condições de nós estrearmos no dia 21 do 3. Claro que ainda falta alguns reparos, mas ele se colocou a toda disposição para arrumar o estádio, para ter o maior conforto à torcida e à equipe adversária que vai vir nos jogar com aqui a cidade de Luanda. Também um comentário rápido sobre a Taça Prata, que o Pitanga estreia também no dia 31 do 3, que é numa quarta-feira. Pitanga e São João, filho do nosso vereador, os dois filhos do nosso vereador Adir, vão estar presentes para essa estreia da Taça Prata, que começa no dia 31 do 3. E também, eu vendo hoje a matéria aqui nossa, da expediente nosso, veio um comentário sobre o hospital. O Hospital São Vicente de Paula, que foi colocado todo mês, eles expressam a CCIH do hospital, manda o relatório para nós vereadores, e aí eu fico contente, faço parte da CCIH do hospital, e a gente vê que o hospital nosso é um hospital que está crescendo, evoluindo, com vários equipamentos. Hoje eu posso falar de antemão ali que nós já temos uma colonoscopia dentro do hospital, um raio-x hoje que está se modernizando, está se aperfeiçoando um pouco mais. Nós temos o ultrassom hoje dentro do hospital, nós temos um eletrocardiograma também, que é um aparelho importantíssimo, e daqui um bons tempos, daqui uns meses ou um mês aí, nós vamos ter a tomografia e a mamografia dentro do Hospital São Vicente. Então, isso aí é um benefício para a nossa cidade, para o hospital, para a população de Pitanga e para a população da região central do Paraná. E também, uma coisa que hoje eu até estava vendo, conversando, essa história do remédio, o vereador Meca, eu também, e por coincidência, hoje eu me preocupei com isso aí, a gente vendo várias coisas que acontecem. Eu até fui até procurar o Conselho Regional de Farmácia, porque às vezes acontece o médico prescrever um medicamento lá, um paracetamol, lá 60 comprimidos. A pessoa não vai usar 60 comprimidos. E aquilo fica estocado na casa. Então, isso aí é o que acontece. Às vezes deixa alguém não tem depois esse medicamento. Então, para fracionar esses medicamentos, né, se vamos supor um antibiótico. O antibiótico é usado durante 10 dias, ou no máximo. Então, colocar os comprimidos, se é de 4 em 4 horas, calcular de 4 em 4 horas, e entregar ao paciente aquela quantidade correta, não aquela quantidade lá de 60 comprimidos, 70 comprimidos, que a pessoa não vai usar, porque a automedicação mesmo, às vezes a pessoa usou para uma infecção de garganta, noutra passa um tempo, a pessoa está com a infecção urinária, não, aquele antibiótico foi bom para a infecção de garganta, eu vou usar para a infecção urinária. E não é, a automedicação, na verdade, na casa, não é boa, né? Então a pessoa tem que procurar o seu médico, o posto de saúde, o hospital, para ela ser medicada corretamente para aquela doença correta. E também a gente vendo sobre as polêmicas que foi lançada tanto nos jornais, nas emissoras, na imprensa escrita, falada, sobre a vacina da H1N1, sobre a vacina da gripe, né, que foi citada, a gripe suína, que na verdade não tem nada a ver com a gripe suína, né? Então foi um comentário que foi feito. E houve algumas polêmicas, houve alguma coisa. Mas eu tentei me aprofundar nessa parte para me ver realmente, para a gente falar a coisa concreta e exata para a população, para alertar a população o que está havendo. Então, o que foi ocorrido? O Ministério Público mandou essas vacinas para todas as cidades do Brasil. Ipitanga também não foi diferente. Então, essas vacinas, o que, que vai ocorrer? Ela vai ocorrer, as primeiras doses que vêm, isso não é só Ipitanga, é o Brasil inteiro está ocorrendo isso aí. E o mundo inteiro, na verdade. Não é só o... Então, chega para as primeiras pessoas, é os profissionais da área de saúde. É, a gente chama aquele, os profissionais de saúde, aquelas linhas de frente. O que, que é a linha de frente, vamos supor? É a pessoa que tem o contato direto com o doente, com o paciente, na verdade. Então, é aquela pessoa que, não, que tem... Daí até uma pessoa me alertou, falou, mas como só o profissional da área de saúde? Eu falei, se o médico, o enfermeiro, o bioquímico, tiver infectado, quem que vai curar daí? Quem que vai tratar dessas pacientes? Então foi feito esse daí, e os índios, a parte indígena que foi colocada, primeiras pessoas para serem, primeira etapa é essa aí. São os profissionais de saúde e os índios. Segunda etapa são as crianças de 6 meses a 2 anos de idade que ocorreu e as gestantes. Aí essa é a segunda etapa. A terceira etapa, quem que são? São as pessoas de 19 anos a 29 anos. E as pessoas com doenças crônicas. Né? As crônicas, ali, a pessoa, um diabético, um hipertenso, que vai ser vacinado. Daí a quarta etapa vai ocorrer para pessoas de 29 anos a 39 anos. Daí até eu me questionei, eu falei, por que essas pessoas dessa idade que ocorreu? Porque ao ano passado foram as pessoas que mais foram atingidas. Então foram pessoas dos 19 anos ao 39 anos, e crianças de 6 meses a 2 anos de idade, e as gestantes, que foram as pessoas que mais foram atingidas nessa época. Os idosos, daí os idosos vai ter, daí tem a época da vacina correta, que é a vacina da gripe normal, os idosos também vão ser vacinados, tanto na vacina da gripe normal, e como da H1N1. A quinta etapa vai ser para os idosos daí, né, nessa parte. E uma estatística que eu estava vendo, aquelas pessoas, hoje, vereador, você vai ser na quinta etapa. Quinta, colocar. Daí eu vendo essas pessoas dos 19 anos até os 39 anos, no Brasil, são 64 milhões de pessoas que atingem essa, que têm essa fase da idade. Então, por isso que eles se preocuparam. Com essa idade. Então, o ano passado foi essas pessoas que foram as mais atingidas, então até tanto que eles vão colocar, vão dar prioridade. Até tanto, às vezes levantam, por que, que a minha criança com 4, 5 anos não pode ser vacinada? Falei, calma que vai ser vacinada, a vacina, não digo para todos, não vai vir. É, isso aí não vai vir, não vai ser no Brasil, não vai ser em Ipitanga, não vai ser no mundo inteiro. Ainda eu falo que o Brasil saiu na frente, o Brasil ainda colocou essa vacinação dos 29 ao 39 só está acontecendo no Brasil. O Brasil, Estados Unidos e Canadá. Então, o resto do mundo não está acontecendo. Então, está havendo, às vezes, essas polêmicas, essa aí. Mas ainda bem que estão se preocupando com essa influenza, né, que houve o ano passado. E o mundo inteiro se preocupou. E hoje está sendo disponível essas vacinas. Então, vamos torcer que vamos ter um pouquinho de paciência, que vai ser vacinado, o pessoal, todo mundo vai ser vacinado. Mas com calma, com moderação, porque se tumultuar, não vai dar certo essas vacinas. Então, é isso que eu tinha que falar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, presidente. Qual seria o senhor? Peço licença de falar daqui, rapidamente. Eu só quero justificar o requerimento da questão dos aparelhos telefônicos, os orelhões aqui da nossa cidade. Tem, por exemplo, lá em frente a Coamo, lá no BNH também, aqui em frente ao sindicato, tem reivindicações que já faz 7 dias que foi reivindicado melhorias e até agora não teve esse atendimento. E lembrando que hoje quase todos possuem telefone celular, mas é um custo muito elevado. E nós precisamos que a nossa população tenha esse telefone público, que é viável, barato, e está à disposição 24 horas. E na questão que nós estamos agora em plena safra agrícola, principalmente ali em frente à cooperativa, há uma grande demanda. E nós solicitamos, pedimos, até a Carol fez o protocolo, e até agora não tivemos o retorno. Isso, olha, 7 dias é muito tempo para que tivesse efetuado esse trabalho. Uma parte, vereador. Pois não. Só para, até para, até solicitar que fosse pedido para que fizesse um geral em todos, porque dificilmente você encontra um orelhão que está funcionando. Dificilmente. Você vai, você anda pela cidade aí, olha, até queria que, né, o senhor pudesse até acrescentar que, solicitando até o Brasil Telecom que fizesse um geral, porque vamos até, apoiar o pedido. Até inclusive no interior também, nos distritos da Barra Bonita, no Rio do Meio, olha, sinceridade, a gente chega, se precisar, porque não pega o celular, você tenta ligar, não é capaz que funcione. E quando funciona é precário, precário mesmo. Então, que fizesse, que estendesse esse levantamento para o geral, até para o interior do município até. Obrigado, Meco. Vamos ampliar essa solicitação e esperamos que sejamos atendidos, né? Porque é brincadeira a forma como essa empresa vem tratando os nossos munícipes. E não só aqui de Pitanga, em geral, né, a reclamação. A questão de telefonia é número um, né, de reclamação no PROCON. Vereador, permito uma parte. Até eu falando assim, às vezes falta, que nem os orelhões estragados. Às vezes falta até, o vereador Adir tem acho que tem o sindicato tem um horário, né, no rádio, né? Durante, temos. Então, cabe, todos nós vereadores, a gente sempre usa os microfones das rádios ali, a orientar as pessoas também. Ali, às vezes, é as pessoas também que denunciar, e a gente ir nos rádios, nós, as pessoas mesmo que foram usar os microfones das emissoras, ou falar para as emissoras, o próprio jornal Paranacentro, divulgar a matéria, porque muitas pessoas que estragam, as pessoas às vezes que mais precisa, que acaba estragando os telefones públicos. Eu tive um registro que a pessoa chega, não está funcionando, ele fica bravo e acaba até arrancando ali, né? Então é impressionante também. E também eu quero só fazer um registro que na última quinta-feira, a gente sabe dos problemas que o município enfrentou e vem enfrentando, mas na última quinta eu também estive com o secretário do interior, o Júnior, visitando parte da comunidade lá de Limeira, Quarteirão Aparecida e Borboleta Abaixo, e fazer um registro que tem estrada lá que faz mais de 5, 6 anos que não recebeu patrola, parte da mesma. Até brinquei, esse local era bom que pro jipeiro, né? E acho que eles teriam aí uma dificuldade ainda de passar para fazer trilha. E naquela data, o Júnior falou, nesse momento a secretaria não tem veículo. Eu falei, não, deixa que nós vamos com a nossa caminhonete, porque de carro pequeno você não vai mesmo. Eu quero só registrar e agradecer a compreensão que o Júnior teve com aquela comunidade, e há um comprometimento de que de manhã as máquinas farão aí essa estrada, em virtude de que há a necessidade de retirar aí o produto soja, porque está chegando a colheita naquela região e tem a necessidade. Caso não seja feita essa estrada, será perdida essa produção. E a dificuldade é grande e nós esperamos que seja atendido. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, suplente vereador, dois suplentes vereadores hoje presentes nessa casa, vereador Batatinha, o Veres, funcionários municipais que estão aqui presentes, chefe de gabinete Geninho, demais pessoas que nos honram com suas presenças. Eu quero, fiquei sabendo, no conhecimento da notícia, do passamento da senhora Nena, que era conhecida mais por Nena, Portugal, esposa do falecido do senhor Portugal, agora o vereador Fabrício nos deu a notícia. Também quero ter minhas condolências à família, dizer que com certeza será feito um ofício através dessa casa, rezar para a família. Eu acho que uma pessoa que foi primeira dama aqui no município de Pitanga, nos idos da década de 70, acho que 72 a 76, se não me falha a memória. Mas a vida é assim. Eu sempre digo que a vida é uma reciclagem. Nós estranhamos sempre quando há o passamento de uma pessoa jovem, nova, não sei porquê, mas acontece nesse mundo, meu Deus, aí. E é a dona Nena também, é tia da ex-funcionária dessa casa, da Calota Portugal. Eu quero, eu não vou dar parabéns para o secretário de esporte que lá arrumou o estádio, porque foi ele mesmo que estragou. Então eu não vou dar parabéns para ele. Mas tomara que para frente zele bem. Vereador Meco, quando se referiu a Barra Bonita, já colocou bem. A gente fica tomando conhecimento, às vezes, realmente está aí o resultado. Faz bem a nossa parte da função, que é fiscalizar. Vim aqui, Vossa Excelência fez umas denúncias, que tenho certeza que vai beneficiar a população da Barra Bonita, vai melhorar o atendimento por parte da área de saúde, então é salutar, é saudável. Eu acho que é esse o papel do vereador. Parabéns, vereador Mendes. Eu fui anotando os pontos. A agricultura nossa é um problema seríssimo. Nossos agricultores estão fazendo uma colheita. Não é a colheita que esperávamos para o nosso município e a região aqui. A safra não está sendo boa como era esperada. Quebra de safra é bastante, que o maior motivo, claro, que é a ferrugem que dá na soja. A ferrugem da soja, depois que ela se instala, é feita a aplicação, mas dificilmente faz o controle depois. Tem agricultores que falam coisas assim que a gente fica quebrando a cabeça, imaginando. Uns falam, mas aquele é o problema daquele produto, o cara usou aquele produto, funcionou bem, para outro já não funcionou. Todo produto agrícola é feito em lotes. Poderia acontecer que, na hora da formulação, o lote não custou aquela fórmula que tinha que ser feita e aconteceu. Mas, daí, o mesmo lote para um funcionou, outro não funcionou, então desmente tudo. Mas foi mais questão de às vezes na hora da aplicação, choveu, o agricultor às vezes não passou naquela hora. Mas tem quebra de safra para muitos agricultores aqui no nosso município. Outros estão colhendo bem, depende da época que plantou, a variedade. E o dedo do nosso governo federal está pesado em cima disso. Continua o velho problema. A questão na hora da conversão. Venda em dólar vai converter a 1,70 e poucos. É complicado. O nosso agricultor está descapitalizado e vai continuar descapitalizado. Vereador Adir, imagine o Mato Grosso. A região de Sorriso, de Sinop, Itapiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Capolão, Parecis, aquela região produtora, que é o Grosso, Sapezal, que é o Grosso, a região produtora do Mato Grosso. Soja lá em torno de R$23 a saca. E o soja deles tem que vir no Porto Paranaguá, no Porto de Santos. Uma quantia muito pequena está indo para Belém, lá para cima. Que o PAC não se preocupou. de melhorar o escoamento naquela, lá para cima, para o Mato Grosso, para aquela região toda lá. Não se preocupou. Porque tem pouco voto lá para cima. Permite eu. Pois não. É, bem, a sua colocação. Eu lembrava que aí entre dia 15 e 20 aí de fevereiro, quando houve o início da colheita da soja, nesta casa já fazia o registro da primeira colheita da lavoura do Clécio Martinazza, onde ele relatava que não chegava a 70, 80 sacas devido à ferrugem asiática. E tem proprietários, agricultores aqui que não conseguiram fazer a aplicação devido às chuvas, porque você aplicava, logo em seguida vinha chuva, lavava, custo altíssimo. Teve produtores que já estão na sexta aplicação. Nota aí que se vai gastar, é mais ou menos, sem contar o desgaste aí de trator, o custo fica em torno de R$80 por alqueire. Agora multiplique por 6 e vendo soja R$30 bruto. O que você... 6 vezes 8, 48. Só de fungicida. Pode contar cada passada 3 sacas de soja. Só de fungicida. 6 vezes 18, são 18 sacas por alqueire. Só de fungicida. Então, olha, nós teremos aí uma dificuldade muito grande de cumprir os nossos compromissos. É, e não por falta de vontade, mas é por falta de ter produção suficiente e principalmente pelos preços. E lembrando que nessa semana, quinta-feira da semana passada, o governo federal abriu a modalidade de AGF para milho a preço de R$ 17,46. Hoje o preço comercial está em torno de R$ 13,30 a saca, bruto. Mas ele limitou a 3.302 sacas por produtor. Só que é uma quantidade boa, mas limitou a 150 mil toneladas para todo o estado do Paraná. E se dividirmos essa quantidade, vai pegar aproximadamente 716 produtores para todo o estado. Então é muito pouco. E vejo ainda que o governo, ainda quem acompanha a parte econômica rural, que o governo Lula pediu para que fosse enviado ao secretário Reinaldo Stefanes que entrasse reduzindo os preços mínimos do trigo, do feijão e do milho, para que desestimulasse o plantio, porque diz que tem demais agora, devido a isso que está esses baixos preços. Veja como que nós não temos, nobre vereador, uma política voltada à agricultura. Enquanto muitos passam fome, o governo vem desestimular esse setor. Muito obrigado. Muito boa a sua colocação. E tem mais outro problema gravíssimo. Sempre ia falar, o Brasil precisa de uma política agrícola. E eu acho que precisa ser o nosso país, a grande economia, ela vem desse setor. Ela vem dali. O trigo. O Brasil importa trigo. Nós não somos autossuficientes em produção de trigo, então nós importamos. Aí o nosso produtor, na hora de plantar, ele joga o preço, fazem forçar o preço lá em cima. Agora ele não compra o trigo, estou com o trigo encalhado na cooperativa. O governo não compra o trigo do nosso produtor. Você consegue entender a gravidade da situação? Compra se for bem baratinho, aí compra. É um absurdo, é uma vergonha. Olha, é coisa impressionante o que está acontecendo. É uma coisa que não dá para entender. Quando tinha os governos da Revolução, eu me lembro aquelas campanhas que plantar trigo para nós sermos autossuficientes. Naquela época, naqueles anos, na década de 80 e poucos, na década de 80, nós consumíamos em torno de 6 milhões de toneladas de trigo no Brasil. E o Brasil chegou naquela campanha, plantar trigo, quase, mas faltou coisinha para sermos autossuficientes. Aí desandou de novo. E acharam melhor importar e sustentar o produtor lá fora. Então é outra coisa que eu acho uma vergonha. Porque é muito olhado por lado de voto. 17% da população brasileira está na na área rural. 83% na urbana. Vamos pegar, vou arredondar aí, 20%, porque tem mais que moram na área urbana, que dá na área rural, que mexe. Como é que o governo olha? Ele olha para os 80, os 20 não. Então tem uma coisa absurda. A outra questão, que é na hora da conversão. Você exporta em dólar na hora da conversão. Nós tem produtos que é melhor importar do que produzir aqui. Então é umas coisas que eu não consigo entender. Inclusive na Gazeta do Povo hoje, que gosta de ler, tem um artigo do ex-ministro da Agricultura e da Fazenda, do tempo, na década de 80, Delfim Neto. E estou falando um cara que foi ministro também da Agricultura na época. Um ano que a soja deu um preço bom, ele taxou a soja. Mas hoje ele escreveu um artigo que é muito interessante ler, que está na Gazeta do Povo de hoje, quando ele fala de tempos atrás, o que o produtor fez, o estímulo que foi dado anos na parte, a Embrapa, que começou a aumentar, investir em cima de pesquisa, variedades que produzem mais. O Brasil chegou a essa grande produção, hoje nós somos o segundo maior exportador de grãos do mundo. Quer dizer que o produtor, a Embrapa investiu, fez a parte, mas o governo não faz a deles. Esse que é o problema. A classe rural nossa está, é o setor, no geral, está endividado. Não vamos falar um caso isolado. Mas o setor em si está todo endividado. É prorrogação, é anos, é prorrogação. O governo prorroga. Mas você fica devendo. Ah, não deu de novo, é prorrogado de novo. Mas fica devendo. Aí entra essa Dilma Rousseff aqui e resolve cobrar do médio e do grande. E cobra essa dívida. O que vai acontecer? O preço da terra vai vir lá para baixo, que todo mundo vai querer vender, não vai ter comprador. Vamos fazer equilibrar socialmente todo mundo. Vai prorrogar do pequeno, vai ficar devendo um eterno devedor. Então o problema é seríssimo. A gente tem que olhar para o celular. Transporte escolar é um problema sério. Problema sério. Eu sei que nessa administração, mas devem saber o que estão fazendo, aumentar em 1.000 quilômetros. Mas tem muitos alunos aí que não estão sendo transportados. Tem alunos aí, em denúncia hoje, que estão caminhando 4 quilômetros. Lá no Borá. É lá na região. 4 quilômetros. Na Vila Nova tem aluno caminhando lá que eu duvido que estão puxando os alunos. Que é do senhor Rodrigues. O vereador suplente, o vereador está aqui, o Batatinho. Eu já, inclusive, já fiz cobrança aqui nessa casa, aqui nessa tribuna, aqui. Lá do senhor Rodrigues, são as crianças, passam inclusive naquela fazenda, passando a propriedade do Nivaldo Bach. Não sei se foi patrulhada a estrada dele, mas até esses dias não estão tendo transporte. Essa questão de gripe é complicado mesmo, Fabrício. Eu acho estranho. Não tem vacina no mundo para vacinar todo mundo? Não tem. Mas e nas farmácias particulares, como é que ele vai ter? Vai ter? Você tem dinheiro? Tem. Você não tem. O governo brasileiro não tem dinheiro para comprar. Mas qualquer acontecimento que se dá lá no exterior, está lá. De helicóptero. Anda aparecendo para a mídia no mundo inteiro. Está querendo aparecer para o mundo inteiro, nosso presidente. Agora, em Angra dos Reis, não apareceu lá. Quando deu a catástrofe no Brasil, não apareceu lá. Lá não deu tempo de ir lá, não. Doação em 300 e tantos milhões de dólares para um país, mas não sei quantos milhões para o outro. Se ainda dá-se remédio em produtos, convenhamos. Mas a gente sabe. Dá em moeda corrente, aqueles governos corruptos que tem por lá também, vai sumindo tudo. Inclusive, foi catado, muita gente viu através da mídia, de embaixador do Arte falando. Que agora está o dinheiro que não aplicar aquele dinheiro. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que. Essa questão é gravíssima também. Os índios, a questão de índio, eu também li isso aqui, que Eu não sei o porquê, mas os índios são mais fracos para contrair a doença. São mais fracos para contrair a doença. Como as mulheres grávidas também, a imunidade está mais fraca. Porque é interessante, vocês vejam bem, como é que é preocupante. De 6 meses a 2 anos. Aí a criança que vai lá na escola, daí lá vão para casa, e daí? Então é uma situação gravíssima. É preocupante. Eu acho que está faltando mais a vontade do governo brasileiro querer adquirir mais vacinas, investir mais na área de saúde da população brasileira. Só uma parte, a questão... Pois não, Aguinaldo. A gente estava conversando com o Fabrício aqui, a gente já andou fazendo algumas consultas, a questão não é financeira, vereador Cajó, o problema é que não há vacina, nem que você tenha condição financeira para adquirir, para conseguir cobrir todo o planeta. O problema é a falta da vacina, não é a questão financeira. Recurso, na verdade, o governo tem para adquirir, mas não tem vacina suficiente para cobrir todos os países do planeta. O que me preocupa, vereador Aguinaldo, eu tenho certeza que a Vossa Excelência também, se não tem o governo brasileiro comprar, e por que que na rede privada vai ter, então? Se na rede privada vai ter um valor bem maior, então o governo também está deixando de comprar também. Eu quero comentar aqui que estou adentrando aqui, adentrei com um projeto de indicação para mudança. Nós sabemos do nosso funcionalismo, que é corrigido, é o IGPM. E o IGPM está dando quase que deu deflação no ano passado. Enquanto que os outros indexadores deu em torno de 5. Olha lá. Alguma coisa não está certa, então. A inflação. Nós sabemos que teve inflação. Todo cidadão sabe que teve inflação. O governo aumentou de primeiro o salário mínimo de 465 para 510. Vocês sabem que foram no mercado, vocês viram como é, o que aconteceu. Semana passada, o jornal publicaram, governo federal autorizando 4,60% de aumento nos remédios. Então tem inflação. Qual a família que não consome remédio? Todo, é difícil um cidadão hoje que não sobe. Então, ainda mais famílias que têm os idosos, tipo Carijó, que nós estamos falando. Então vejam bem, a situação, o indexador nosso, o IGPM, estou sugerindo para passar para o INPC. Esse projeto tem que vir do executivo, do prefeito municipal, e eu tenho certeza que aqui a Câmara com certeza vai aprovar esse indexador. Permite só uma colocação aqui? Pois não, vereador. Historicamente, vereador, se você for analisar essa questão dos índices aqui, grande parte dos municípios, dos servidores públicos, brigavam há alguns anos atrás. Sim. E se você for pegar vários e vários anos atrás lá, a resposta sempre é a mesma, dos servidores e daqueles estudiosos, desses índices que apuram a inflação no mercado, de que o IGPM, que é o índice nosso aqui hoje, sempre foi o melhor índice para os servidores públicos. Está tendo um problema agora, nesses últimos 2 anos, aí, em razão da fórmula do governo, de se apurar aí, mas historicamente, esse índice que Vossa Excelência está adotando hoje, e o IPCA, foram sempre os piores índices. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de atender alguns servidores, algumas reclamações em município vizinho aí, pedindo por que nós não adotamos o IGPM. Mas, claro, nós podemos lá na frente mudar de novo, né? Mas eu acho que aí vale a pena a gente fazer um estudo melhor nessa questão, porque não é só esse ano. Porque a forma do IGPM, que é a forma de se apurar diretamente ao mercado, IPCA ao consumidor, na verdade, exige, na verdade, um estudinho disso aí, antes de nós aprovar isso aí. É bom discutir essa matéria, que de repente nós vamos estar aprovando um negócio que precisa melhor ser discutido. Eu sou favorável, o que for melhor para os servidores públicos, eu estou todo lado, sem dúvida. Mas vamos estudar bem isso aí. Vereador Aguinaldo, eu já estou deduzindo por que mudou isso. claro que a maioria adotava o GPM. Aí o governo. O governo tem poder, sim, de trabalhar esses indexadores. Trabalham. Eles forçam o aumento daquilo, aquilo que entra. Que é o índice, o IGPM é o índice geral de preço médio. E o índice nacional de preço é o consumidor. É, o índice nacional de preço consumidor. Estão vendo bem? Também pode, sim. Pega o IPCA, pega mais os indicadores e faz uma média. Agora, o que não pode ficar, já há 2 anos, como você está dizendo, ficar no indexador para o funcionário desse aqui. E nós sabemos que não é a realidade. Então, ele está perdendo. Porque a inflação existe. No mínimo, é estranho. E essa inflação não é só essa inflação que o governo passa para nós. Nós sabemos que não. Permita a parte. O que é estranho, claro, na verdade, vereador, que nós temos tantos índices, alguns dão a inflação considerável e a outra dá a deflação. Eu não sei como é que... Aí que tá. É a pergunta que eu faço. Mas qual é a verdadeira? Pois é. Agora, dizer que não tem nada de inflação, essa é brincadeira. Então, eu acho que aí o nosso funcionalismo está sendo prejudicado. Dessa maneira, já vai perdendo. Não é verdade? E daí, os que são aposentados? É um problema seríssimo essa questão. Eu acho que tem, o Executivo, tenho certeza, que vai se interessar em fazer... Pode pegar mais os outros indexadores, fazer uma média para ficar melhor ainda. Mas eu acho que tem que ter uma mudança. É isso que eu queria colocar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a hora do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2010, revoga a lei municipal número 1044 de 4 de março de 2012 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2010, abre crédito adicional para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2010, altera a lei municipal número 450/89, lei zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2010, altera a lei municipal número 450/89, lei parcelamento de solo urbano e das outras providências. Votação única e emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 6/2010, emenda ativa número 1 ao projeto de lei número 6/2010, de autoria do vereador Antônio Adir de Lara, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2010, altera a tabela da Lei Complementar 008/2009, de 21/12/2009. Única discussão e votação do pedido de informação número 2/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, que solicita relatório com histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março e dezembro de 2009. Única discussão e votação do pedido de informação número 3/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, referente aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2010. Em discussão. Concede a palavra, senhor presidente. Só para, eu vou aproveitar a oportunidade já pedir a dispensa da segunda votação. Esses que são recursos que foi adquirido junto ao governo federal. Para a feitura da FEST Centro, e nós não temos dentro do nosso orçamento essa previsão orçamentária. Então, na verdade, para que esse dinheiro seja alocado dentro do orçamento, é necessário que nós tenhamos na verdade, essa possibilidade legal através da aprovação desse projeto de lei. Então, eu peço a aprovação e a dispensa da segunda votação. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Eu coloco em discussão e votação o pedido do vereador Aguinaldo para dispensa da segunda votação no projeto de lei 3/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 4/2010. Em discussão. Dá? Podia ler, por muitos não sabem, eu acho que foi discutido os 10 metros e tal, 12,5. Nós foi discutido isso. Agora, se querem ler mais para a população saber, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Justificativa. Só justificativa. Nosso secretário veio preparado hoje. Obrigado. Propomos a modificação da tabela 2. Ocupação do solo dos anexos da lei número 450/89, tendo em vista os recursos laterais das edificações que passam a ter uma dimensão mínima de 1,50 metros nas paredes com aberturas até 4 pavimentos e acima de 4, o recuo mínimo será de 2,50. Esta modificação contribuirá com interessados em contribuir edificações até 4 pavimentos sem prejuízo de qualidade de obra do meio urbano. Modificação do mapa do zoneamento de uso, ocupação do solo urbano se propõe em virtude da possibilidade de utilização do imóvel para atividade compatível à zona de comércio e serviço sem prejuízo do meio ambiente, visto que atualmente a referida área corresponde à zona especial de restrição. Quanto à modificação da área para zona residencial, a mesma se dá em virtude da realidade local já corresponder com esse tipo de uso. Prefeitura Municipal de Pitanga, 26 de fevereiro de 2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 5/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única da emenda número 1 do projeto de lei ordinário número 6/2010. Em discussão. Senhor presidente, eu propus essa emenda porque consta em parte do projeto somente urbano. Eu fiz o complemento que seja urbano e rural. Conforme já foi comentado na sexta-feira, na reunião das comissões. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. A emenda. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação no projeto de lei ordinário número 6/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2010. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a justificativa desse projeto. 01/2010. Submetemos aos distintos dos membros desta Casa de Lei para apreciação, votação e aprovação o anteprojeto de lei número 20, 2010, o qual dispõe sobre a alteração de valores da taxa de vigilância sanitária. O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de correção, uma vez que houve falha de digitação, suprimindo um zero após a vírgula na alíquota, o qual altera significativamente o valor da taxa em questão. Assim sendo, solicitamos a aprovação do referido projeto, uma vez que tal correção é de fundamental relevância à população contribuinte desta municipalidade. É a justificativa. Permite? Está em discussão? Está em discussão. É, esse projeto fazia parte daquele que foi aprovado nessa casa aqui, na questão do IPTU, das demais, do Código Tributário. E naquela data, nós adentramos com uma emenda pedindo que fosse revisto esses valores, porque nós fizemos os cálculos muitas vezes e a gente já tinha chegado a esse valor que seria altíssimo para a nossa população, o nosso comércio pagar. Mas infelizmente naquela data a emenda nossa não foi aprovada, mas eu até fico contente de que a assessoria do executivo agora viu, dizendo que houve um erro de digitação, mas eu tenho certeza que os nobres vereadores farão a votação positiva. Mas lembrando que quando nós discutimos o Código Tributário, fizemos os cálculos, então chegou a esse valor, chegou a esse índice que seria alto. E lembrando que eu até não culpo o executivo, que ele manda, ele tem a sua assessoria. Viviane, inclusive hoje lendo, ela já foi até a pedido, não faz mais parte daí do quadro do município, né? Mas naquela data, juntamente com os outros, eles defenderam esse projeto. Você veja que às vezes o prefeito manda, recebe cacete, porque os seus assessores falham. E cabe a nós aqui nessa casa fazer as correções e apontar. Como o próprio prefeito falou, não deixe e não me deixe errar. Então a nossa função nessa casa é olhar esses projetos com carinho, e eu acredito que hoje vai ser votado positivamente. Muito obrigado. Até eu queria, já até ajudando um pouco o vereador Adir, que realmente naquela época, quando foi apresentada uma tabela, inclusive bem até menor que essa, que faltou um zero, né? Foi que diz que foi falha na digitação, como foi falha também aqui, que a lei, o anteprojeto de lei número 2010, também faltou algum número ali. Mas eu, nessa emenda que foi feita, que até foi votado contra, a tabela, principalmente na vigilância sanitária, ela saía menor. Menor, inclusive, do que está hoje. Que ainda, eu acho, que ainda vai ser alta. É, até nós tivemos um exemplo pela Coamo, que nessa tabela de 0,3 sairia R$ 9 o metro quadrado. A Coamo pagaria mais ou menos R$ 135 mil de vigilância sanitária. E hoje, alterando essa tabela, passando só a Coamo aqui de Pitanga, fora do Arroio Grande, seria uma certa quantia boa para o município. E agora, alterando, será 13 mil e poucos reais de vigilância sanitária. De certa forma, baixou bastante. Mas ainda acho que é um pouco exagerado. Mas, dos males, o menos pior. Obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pode falar. Também, vereador. Esse projeto também não deixa bem claro, ele está alterando só na parte da vigilância sanitária. No restante não está aplicando. Senhor presidente, eu sou favorável, mas só para explicar que aquela emenda que o Adir e o MEC colocaram aqui, ela não tratava só desta matéria, mas sim de outros. Então, talvez aí que tenha o problema que a emenda também não foi aprovada. Tanto que foi um erro na digitação que eles mandaram para cá, senão não teriam mandado. É, realmente, ela era um geral, e acredito que ainda, com o decorrer do tempo, mais projetos de lei referente quase igual a esse venha a acontecer diante da hora da cobrança, a hora que entrar essas cobranças. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Única discussão e votação, o pedido de informação número 2/2010. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse pedido de informação, eu adentrei nessa casa e espero que os vereadores votem favoravelmente para nós podermos fazer a nossa parte de vereador. Inclusive que me alertou bastante também de a gente fazer esse pedido de informação aqui, quando o papo do governo falou que a nossa função é essa mesmo, e eu acho que essa é a nossa função. Como o vereador Meco hoje, o vereador Aguinaldo colocou naquela sessão, atrás aí, de uma grande discussão aí, que esse é o papel dos vereadores, e eu espero que os vereadores votem favoravelmente esse pedido de informação. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Única discussão e votação, pedido de informação número 3/2010. Em discussão. Senhor presidente, o pedido de informação está na mesa aí, né? Esse, eu gostaria que fizesse a leitura dele, desse. Com relação à frota de veículos destinado à Secretaria Municipal de Saúde, informar. Primeiro, quantos carros compõem a frota? Segundo, qual a situação de funcionamento de cada veículo? Terceiro, encaminhar relatório e cópia dos empenhos e notas fiscais dos consertos da frota do ano de 2009. Está em discussão ainda. Eu também espero que... É, até inclusive, não sei se foi comentado, não sei se foi o vereador Dirceu que comentou sobre aquela ambulância que está parada há muito tempo, que está abandonada lá no posto de saúde, até não sei qual é o motivo daquela ambulância, até parece, de aparência, ela tem uma aparência boa até, por mais que está desmontada. Até eu acredito que nesse pedido de informação vem um esclarecimento se vai ser ou não, vão dizer o que... Ela vai aparecer, de certo, nesse pedido de informação. Acredito, acho que é esse, o interesse também é esse, né? Obrigado. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidos durante a sessão. 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, embora não tenha usado o grande expediente, só agradecer a presença de todas as pessoas, o Jorge, a Lucia, o casal aqui, as vizinhas lá de casa, a primeira dama do Aritana lá, o Batatinho, suplente do vereador, o Vélez, o Cláudio, o Tonhão lá, para convidar também as pessoas para o dia 25 de março, às 19 horas aqui, onde nós teremos uma audiência pública para discutir os projetos de lei que proíbe a questão dos produtos fumígenos, que são cigarros, para ser bem claro, né? Fumar em ambientes onde nós tenhamos um aglomerado de pessoas, sobre a questão do consumo daquela cerveja, embalagem long neck, as garrafinhas pequenas, que a gente estará proibindo, se aprovado dentro do município de Tanga, e a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados, que seria a questão dos caminhões dentro da cidade, em determinados horários. Então, dia 25 às 19 horas, a gente gostaria de contar com a presença de todos. Eu acho que a casa aqui está providenciando o convite para todas as entidades, organizadas ou não organizadas do município de Pitanga, para que no dia 25 nós possamos estar discutindo que melhorando esses projetos aqui, e para que vá para a votação, para que vá para o arquivo, não sei, vai depender da discussão aqui. Passa a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, quero agradecer a presença de todos e dizer, já foi falado, como disse o Fabrício Domingo, o grande Pitangão, estreia na Taça Paraná, convido a todos, a imprensa, o público de Pitanga, a todos. E falando muito de saúde, a gente sempre grava os secretários do trabalho, do secretário do executivo, mas hoje eu queria parabenizar em especial por estar aqui, o Cláudio Cotelli, pelo grande trabalho que presta naquela secretaria, e o Antônio também, pelo pouco espaço que está tendo lá hoje e o bom atendimento que vocês estão fazendo lá. Parabéns para vocês, continuam assim. Obrigado. Peça a palavra. Concedido, senhor. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e estão conosco aqui nessa sessão. E só fazer um relato de que hoje quase não foi tocado nesse assunto, da questão do escândalo da Assembleia Legislativa do Paraná. Mas que eu tenho certeza que em sessões futuras nós vamos fazer comentários e que procuremos durante a semana aí pegar as informações, porque conforme a Rede Globo Televisão e a Gazeta do Povo trouxe o escândalo da Assembleia Legislativa do Paraná a nível nacional, são nomeações que Vossa Excelência sabe que todas as nomeações têm que ser divulgadas através do Diário Oficial, né? E eles tinham dois diários oficiais, um oficial e outro que era extraoficial, era escondido e sem numeração aonde eles faziam as nomeações de cargos, de pessoas fantasmas. Inclusive, na manhã de hoje, da Gazeta, tem uma senhora, não me lembro, o sobrenome é Leal, aonde ela estava exercendo um cargo de nomeação, um cargo de confiança, com um salário de R$36 mil, nomeada pelo deputado Juscelito Canto, e aonde ela nunca viu e nem sabia onde ela mora, num ranchinho lá. E ela resumiu a matéria dela dizendo que essas pessoas que estão usando esse dinheiro, um dia terão que fazer a prestação para Deus, porque deixaram de aplicar esse dinheiro aqui em prol da nossa população do Paraná. Então, isso, espero que o Ministério Público também entre nessa questão e tenho certeza que vai, porque nós que recolhemos os nossos impostos, temos o direito de que esse dinheiro seja bem utilizado. E as pessoas e os cargos, as pessoas que hoje estão exercendo essa função, deveriam dar o exemplo de aplicação. E, infelizmente, quando vem a notícia dessa, deixa todos nós entristecidos. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Ó, primeiramente, eu quero agradecer, e hoje estou orgulhoso da Câmara, que todos os vereadores votaram. Foi unanimidade votar pedir informação. Obrigado, vereadores. Obrigado de coração mesmo. Tenho certeza que a população de Pitanga vai sentir orgulho desta casa. Dizer aqui que essa questão do deputado que saiu da Assembleia, eu nem comentei nada. Mas, no meu juízo de valor, eu não posso e não quero acreditar que esteja acontecendo esse tipo de coisa. Que eu penso que, de repente, algum funcionário fez uma armação para cima, que não me entra na minha cabeça que um deputado armou um troço desse. É vergonhoso. Agora, não duvido nada. O que aconteceu com Brasília, com as cuecas, com as meias, e com um monte de mala ali, e o rapaz lá, o cabeça nunca vê nada, e o Tribunal de Contas denuncia que tem superfaturamento de milhões e milhões, e diz que daí era desemprego, eu não duvido mais nada. O que está acontecendo? É uma vergonha. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela presença de todos, já todos nominados. Peço a palavra. Concedido, senhor. Até foi agradecer ao secretário que leu até o requerimento número 67, qual eu solicitei ao executivo, e até inclusive conversei com o secretário do interior, hoje mesmo. Qual foi um pedido, se eu não me engano, parece que o vereador Fabrício até já fez e se solicitou essa ponte lá no Gamelão para o seu senhor El Matos, Casimiro El Matos, Gilson e Sadi, José e Edir Cordeiro. Eles iniciaram a ponte, eles conseguiram as vigas, até por sinal ergueram algumas, não conseguiram erguer todas. Aí até por sinal foi o secretário mandou a máquina, não conseguiu erguer. Tem as pranchas toda lá deles mesmo. Aí ele foi pedir pelo amor de Deus que faça, porque a volta que eles fazem é próximo ali ao terreno, à fazenda do Clevinho, doutor Clevinho, para dizer, ser bem exato, atrás, né? Que para eles virem para Pitanga, eles fazem uma volta de quase 30 quilômetros. E se tiver aquela ponte, é bem pertinho. É realmente. Aí eu conversei com o secretário, ele disse que daqui duas semanas ele vai fazer a ponte. Ou melhor, vai terminar a ponte que eles iniciaram. Inclusive até o seu Vigano, o Xereido, até se prontificou a fornecer algumas pranchas. 14 pranchas já está no local. Eu só queria deixar registrado, porque daqui a duas semanas nós vamos passar lá. Ver se realmente o secretário do interior faz o que diz, ou cumpre o que diz, o que fala. Espero e quero chegar aqui daqui duas semanas e parabenizar o secretário do interior. Obrigado. Nada mais havendo, encerra esta sessão, convocando outro para o dia e horas regimentais.